Estou na linha neste instante com a Nerli Vieira, ela que é chefe de cartório da Zona Eleitoral número 147, aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Bom dia, Nerli. Bom dia. Vamos fazer orientações aqui aos eleitores da nossa cidade e região, né, em função do chamado voto em trânsito. Está aberto aí o período para que aquele eleitor que não é cadastrado aqui na cidade de Foz do Iguaçu, mas quer votar na eleição de outubro, possa fazer aí o pedido para voto em trânsito no primeiro turno e no segundo? Sim, esse voto em trânsito, ele começou dia 17 de julho e vai até o dia 23 de agosto. Então, o eleitor que não é de Foz do Iguaçu, que está morando aqui ou que estiver visitando a cidade no dia da eleição, ele sabe que vai estar aqui, então ele já pode redirecionar o seu voto para que ele vote aqui em Foz do Iguaçu. E como é que funciona até esse processo? O que é que o eleitor precisa para fazer esse pedido, né, de voto em trânsito aqui na cidade? Tá, ele precisa comparecer ao fórum eleitoral com a sua carteira de identidade, um documento oficial de identificação. O nosso horário de atendimento é das 12 às 19 horas e ele vai fazer a opção. Ele pode pedir apenas para o primeiro turno ou, se ele já mora aqui, por exemplo, pede para os dois turnos. O visitante, o turista, por exemplo, Foz é uma cidade turística, então ele pode optar pelo dia que ele vai estar aqui em um dos turnos. Então ele tem a opção de fazer para um turno ou já diretamente para os dois turnos. E até o que o eleitor vai poder votar? Porque eu me lembro assim, em situações assim, que o voto em trânsito ele permitia, por exemplo, apenas o voto para presidente. Para que o eleitor vai estar habilitado? Quais votos ele vai poder dar aí com essa situação de voto em trânsito? Tá, então voto em trânsito. O eleitor que não é daquele município, né? O domicílio eleitoral dele, ele está mudando esse domicílio temporariamente. Então, o eleitor dentro do estado do Paraná, ele poderá votar para todos os cargos, deputado estadual, federal, senador, presidente e governador. Eleitor de outro estado, né, de São Paulo, Rio de Janeiro, ou até eleitor do exterior, porque nós temos brasileiros morando no exterior, devidamente cadastrados para votarem. Então, esses poderão votar apenas para presidente da República. Mas a vantagem que o eleitor tem é que ele não deixa de votar e nem não precisa justificar, ele vai poder exercer o seu voto. Então, essa é uma grande vantagem para ele. E nas últimas eleições, esse voto em trânsito era permitido para municípios com mais de 200 mil eleitores. Para essa eleição de 2018, ele foi ampliado para municípios com mais de 100 mil eleitores. Aqui no Paraná, são 9 municípios, né, e Foz do Iguaçu é um deles. E é até importante a gente frisar aqui para aquele eleitor, né, uma situação bastante comum, a pessoa que, por exemplo, ela vivia em Cascavel, ela veio aqui para Foz do Iguaçu, vai ficar aqui no mês de outubro e precisará dessa situação de voto em trânsito. Ou seja, eleitor aqui do próprio Paraná que solicitar o voto em trânsito vai poder votar para todos os cargos, é isso? Para todos os cargos, vota desde deputado estadual até presidente, para os deputados estaduais, senadores, então vai fazer a opção correta, os 6 votos, né? Essa eleição, ela é uma eleição com vários votos, vários cargos, né? Então é muito interessante para o eleitor, ele fica em dia com as suas obrigações e principalmente com a sua cidadania. Ele vai participar, ele vai fazer a sua escolha. E quantos locais estarão habilitados para o voto em trânsito aqui na cidade de Foz do Iguaçu? Nós deixamos um local central, que é o Colégio Mitre, e também o Centro de Visitantes das Cataratas do Iguaçu. Então, já prevendo o turista, né? Então, principalmente no segundo turno, nós temos um grande índice de turistas que vêm justificar. Então, nessas eleições, esses turistas, eles vão poder votar. Então, em qualquer parte do Brasil, o eleitor faz essa opção de voto em trânsito. Então, mesmo o eleitor de Foz do Iguaçu, que não está aqui agora, em outro município ele pode fazer a opção para votar aqui. E o... que não está aqui agora, não. Eu digo, eleitor turista de fora, que sabe que vai estar aqui no dia da eleição a passeio, já faz o seu cadastramento para votar aqui. E é uma opção, então, portanto, bastante interessante e disponibilizada, né, pela Justiça Eleitoral. O atendimento no Fórum Eleitoral, ele acontece de segunda a sexta em quais horários? Das 12 às 19 horas. Esse é o atendimento ao público. Portanto, fica a recomendação aí, você que está nos ouvindo, né? Não deixe de participar nas eleições, realmente, né? Se você sabe que estará aqui em Foz do Iguaçu, já procure essa opção, esse serviço, nessa disponibilidade. E só mais uma coisa, Guilherme. Aquela pessoa que não conseguiu transferir o título, como você disse, que morava em Medianeira e agora mora em Foz. Então, ele não conseguiu transferir. Ele pode votar em trânsito agora e fazer a transferência depois de novembro, quando abrir o cadastro. E fica realmente a recomendação aí para que todos, né, façam sua parte como eleitores nesse processo. Continua aberto também o prazo aí para o pessoal que quer ser mesário ou voluntário, Nelly? Continuamos, nós estamos aí no finalização dessa convocação de mesários e ainda temos em torno de mais de 30% de mesários para receberem as suas convocações e para escolherem um local para exercer ou para trabalhar no dia da eleição. Então, já pedimos para esses interessados que compareçam diretamente ao Fórum Eleitoral, que a gente vai dizer, olha, tem uma vaga de presidente de sessão na escola tal, uma vaga de mesário, de secretário em tal escola. Aí ele já sai, faz a opção, já sai com a convocação. Conversei aqui com a Nelly Vieira, ela que é chefe de cartório da Zona Eleitoral 147 aqui em Foz do Iguaçu, explicando um pouquinho, né, sobre essa questão aí do voto em trânsito também, convocação aí, o pessoal que quer ser mesário, voluntário. Nelly, muito obrigado pela participação aqui na RCI. Eu é que agradeço.